casa do Senhor. Salomão sonhou em edificar uma casa ao teu nome, ó Senhor, com amor em cada pedra brilhar no coração, um grande clamor. Cortadores na montanha trabalhar, a madeira do Líbano a chegar. A sabedoria que vem do alto para o teu povo um lar a consagrar. Grande és, Senhor, em majestade, teu nome é digno de adoração. A casa que no.